Flamengo mesmo e um Brasil de audiência. FB592, 44 acertadores. Um na Bahia, um no Espírito Santo, um em Goiás, um no Pará, dois no Paraná, dois em Pernambuco, um no Rio Grande.